Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança. Uma pista de dança onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos. Para que a tua noite, de sábado para domingo, seja passada como deve ser. Em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix Me. Entre meia-noite e as duas da manhã, na tua rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. A Troika não nos dá nada, empresta-nos e com juros muito elevados, diz Mário Soares, antigo Presidente da República Portuguesa, que alerta para as vantagens da intervenção dos fundos de resgate internacionais. Mário Soares não é contra a entrada do FMI em Portugal, mas defende que não é pegar ou largar. Disse ainda que, ao contrário das instituições europeias, o FMI parece pensar também nas pessoas e não apenas na redução do déficit, seja a que custo for. Hoje é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Suíça congela milhões de euros de Hosni Mubarak, Ben Ali e Muammar Gaddafi. Samtad pertence ao ditador egípcio deposto recentemente pela Força do Povo. Richie Sambora é internado novamente numa clínica de reabilitação devido à dependência de álcool e drogas. O guitarrista dos Bon Jovi está, assim, novamente fora dos palcos. O grupo disse brevemente estrear um novo guitarrista, mas continua a contar com Richie Sambora depois da sua recuperação. Hoje é Dia Mundial da Asma. Cerca de 40% dos asmáticos no mundo têm a doença controlada. Em Portugal, há cerca de 1 milhão de asmáticos diagnosticados. Mais de metade têm a doença controlada, mas, ainda assim, há 100 óbitos, 100 pessoas que perdem a vida vítimas desta doença que resulta num inchaço súbito da laringe, traqueia ou brônquios e do consequente bloqueio das vias respiratórias. A obstrução pode ser tão grande que pode mesmo causar a morte devido à falta de oxigênio no organismo. Desviou 500 mil euros para pagar dívidas particulares a associações, fazer donativos à família, ofertar prendas e pagar prostitutas. Chama-se Vítor Leitão e era funcionário da Câmara Municipal do Pombal. Foi ontem condenado a 5 anos e 3 meses de prisão efetiva, sem alternativa de caução para sair. Nanopartículas com fins terapêuticos podem curar a SIDA. João Gonçalves, um investigador português, apresentou um projeto à Fundação Bill and Melinda Gates. Foi escolhido entre os 2.500 projetos apresentados para ser financiado por esta fundação. Poderá ser um português a descobrir, pela chamada nanotecnologia, a cura para a SIDA. João Gonçalves diz ter descoberto uma forma de eliminar apenas as células contaminadas com a doença, poupando as restantes à sua estratégia. No desporto, o Porto é o terceiro melhor clube do mundo, segundo o ranking da IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Muitas alterações há neste ranking e nesta atualização. O Barcelona é o novo líder e o Real Madrid está em segundo lugar. A equipa de Itália, o Inter de Milão, que era anteriormente o primeiro classificado, caiu para o quinto posto. O Braga subiu da 41ª posição para a 37ª. O Benfica subiu uma posição, da 42ª para a 41ª. Enquanto que o Sporting Clube de Portugal desceu uma posição, da 63ª para a 64ª. O Marítimo também desceu 7 posições. Estava no número 167, é agora número 174. Mas há uma subida que é a maior de todas desta atualização do ranking. A do Vitória de Guimarães, que subiu 90 posições, era 413º lugar, agora é 323º. A equipa do Porto, como disse, é o terceiro melhor clube do mundo, subiu uma posição. Anteriormente, então, era quarto classificado. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Quanto à informação desportiva e aos pormenores sobre esta atualização do ranking, estarão na edição de hoje do Desporto Antena a partir das 8 da noite.